Portal do Arrocha. Estou na terceira garrafa de vinho pensando em você. É a vigésima vez que te ligo e você não escuta. Será que não quer me atender? Quem brinca com fogo, no seu fogo quero me queimar. Nesse jogo eu aposto até 5 a 10 que o amor vai ganhar. Pra gente comemorar, dançando agarradinho, beijando gostoso, tomando vinho, fazendo amor sem juízo, passando da conta, ouvindo no maior volume Marília Mendonça. Dançando agarradinho, beijando amor sem juízo, passando a conta, ouvindo no maior volume Marília Mendonça. Mas eu fui fiel. Oh, canção apaixonada. Eita, nós, meu Deus do céu. Essa é pra quem toca, Tiaguinho do Rocha no Paredão. Coração tá chorando, arrasado, pedindo socorro. Se queima quem brinca com fogo. No seu fogo quero me queimar. Nesse jogo eu aposto até 5 a 10 que o amor vai ganhar. Pra gente comemorar, dançando agarradinho, beijando gostoso, tomando vinho, fazendo amor sem juízo, passando a conta, ouvindo no maior volume Marília Mendonça. Dançando agarradinho, beijando gostoso, tomando vinho, fazendo amor sem juízo, passando a